reviver, mudar, amar de novo, fazer poesia na noite de luar. Vida assim qualquer, vida tranquila, sem fadiga, sem castigo nenhum. Uma velha casa à beira-mar, um barquinho de vela, vida de pescador. Alegra minha mão, senti minha fé feliz, dança e voa nas cantigas das ondas. E boa mão, sou bom crente, minha razão de viver, razão de ser. E boa mão, sou bom crente, minha razão de viver, razão de amar. Um creba viver lá, terra desejosa, muda de poesia, senti a natureza. São de um violão, choro de um cavaquinho, voz de uma deusa, mas e bonita. Cá tem lugar mais sábio, a boa querida, mora na sossego, na paz e amor. Nas montanhas, uns paisagens que refletem nos almas, almas que cantam. E boa mão, sou bom crente, minha razão de viver, razão de ser. E boa mão, sou bom crente,